Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início a mais uma leva de artistas e bandas que estão passando primeiramente aqui no Frigideira Acústica, pela primeira vez aqui no programa. A começar por Anselmo Quinto, com seu lançamento Qual é o Sistema? Ele que é de Lençóis, Bahia. Na sequência, tem Veracidade, Brio, eles que são de Chapecó, Santa Catarina. Depois, tem Xaxarás Roots, Voz da Consciência, eles que são lá de Manaus, Amazonas. Na sequência, Risca Faca, Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro, eles que são de Niterói, no Rio de Janeiro. Depois, tem Zortim, Anoitecer Violento, eles que são de Cuiabá, Mato Grosso. E para finalizar o bloco, temos Rastaclone, Insetos Não Comem Gelo, eles que são de Vila Velha, Espírito Santo. Estamos bem recheada e bem diversificada dos estados nesse primeiro bloco do A Frigideira Acústica. Vamos lá? Let's rock! pergunta qual o sentido da vida. Trabalhar, envelhecer e morrer sem saber. Absorvendo informações corrompidas. Mentira aceita, consciência destruída. Vítimas de manipulação que nos impede de evoluir. Pessoas vivem a se enganar em vez de se libertar. Enfrentando a existência enquanto a maioria não é capaz de lidar com isso. Você se pergunta qual o sentido da vida. Trabalhar, envelhecer e morrer sem saber. Absorvendo informações corrompidas. Mentira aceita, consciência destruída. Ouça a voz da consciência, ela está te chamando pra acordar. Pra acordar. Você se pergunta qual o sentido da vida. Trabalhar, envelhecer e morrer sem saber. Absorvendo informações corrompidas. Mentira aceita, consciência destruída. Ela vem com uma vontade. Sem ela tudo é saudade. Ela só quer te prender. Chega a dar água na boca, mas quando a farinha é pouca, o fermento faz render. Tem um gosto delicado, como açúcar refinado, amargando igual jiló. Tem cheiro de felicidade, parece até liberdade, mas é desespero em pó. Vai deixar. Até acreditar. Achou que era brincadeira. Inalou tanta poeira que espirrou de alergia. Com a garganta dormente, até rangiam seus dentes. Sem paz e calmaria. Tão quente até nevava, enquanto seu peito congelava, sem saber o que fazia. Branca de neve atormentada, por sete demônios em fila marcada, sete vidas que ela mesma abria. Até acreditar. acreditar. We'll be right back.

Vamos agora pro minuto dos nossos apoiadores. A começar pela Balbúrdia Records. Punk, hardcore, metal, rock pauleiro e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. Balbúrdia Records que, inclusive, acabou de lançar o segundo prêmio Balbúrdia do Rock Independente. E no dia 21 de fevereiro, foi divulgado os finalistas do segundo prêmio Balbúrdia do Rock Independente. Agora está na hora das votações para quem serão os grandes vencedores das várias categorias que estão concorrendo. Para vocês saberem quem serão esses grandes vencedores, né, do Prêmio Balbúrdia. As votações vão até o dia 8 de março e você encontra os links, o link das votações, no perfil do Instagram da Balbúrdia Records ou no site da Balbúrdia Records ou também no meu perfil, @patriciachac, lá no Instagram, ok? Agora, vamos falar do nosso querido Minuto Hora Rocker, que, por sinal, já está ativo novamente no seu canal do YouTube, voltando com suas entrevistas, com seus cortes, com o seu conteúdo jornalístico falando da cena independente do Brasil. Fiquem agora, então, com o Minuto Hora Rocker. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Santos, sou jornalista e desenvolvo há mais ou menos 2 anos o projeto Hora Rocker. O projeto Hora Rocker é um projeto com perfil no Instagram, @HoraRocker, e com um canal no YouTube, canal Hora Rocker. Esse projeto busca desenvolver e divulgar a cena underground através de entrevistas com bandas do cenário e também divulgando as agendas dos shows, né, que rolam pelo Brasil afora. Então, assim, na terça-feira, às 21 horas, sempre numa live no YouTube, no canal, rola uma entrevista com alguém que faz a cena, seja uma banda, seja um produtor, seja alguém que esteja fazendo a cena movimentar, né? Se tu olhar lá no canal, tem mais de 60 entrevistas. E às quintas-feiras a gente divulga a agenda do final de semana, certo? Então, se tu tem um bar, se tu tem um lugar que promove a cena underground, divulga, quer divulgar teu festival, tem tua banda, manda, me procura no @HoraRocker no Instagram para a gente divulgar a tua agenda. E também fica atento que eu posso de repente te buscar pelo Instagram para a gente te entrevistar na terça-feira à noite, às 21h, no canal no YouTube. A entrevista rola sempre numa live, certo? Lá no YouTube. Então, esse é o Hora Rocker, projeto criado para divulgar a cena underground brasileira. Sou Luiz Santos e esse é um resumo, né, do Hora Rocker. Lembrando, né, como eu sempre digo, Hora Rocker, aqui o underground é notícia. Escorrendo óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura, assim como euzinho aqui, para que vocês possam saborear nesse segundo bloco. Vamos começar com Our Garden Machine, Just Because. Eles que eram lá da Itália e agora fixaram residência aqui no Brasil, em Salvador, Bahia. Depois vai ter Revolução, Enigma, eles que são de Cosmópolis, São Paulo. Depois tem Paulo Petreca, feat. Regina Kopernik, Paranapiacaba, eles que são de Santo André, São Paulo. Na sequência, tem Coiote Sem Dentes, A Forja, eles que são de Arujá, São Paulo. Depois tem Flávio Santa Cruz, Hora Zero, ele que é de Rodeio, Santa Catarina. E para finalizar o bloco e o programa, vamos com a banda Etros, Consciente Vivo, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Just because you're tired doesn't mean that you ain't fun. If you run in circles, any place can be a start. Just because you're brave doesn't mean that you're saving. Just because you're running doesn't mean that you're fast. If we go for a deadline, then the winner be the last. Just because you're dreaming doesn't mean that you're sleeping. Nobody told you about a luggage to carry on. Nobody told you when you were young. Just because you are high doesn't mean that you can fly. Teach that to down the ground and still can touch the sky. Just because you fake it doesn't mean that you can make it. Just because you talk loud doesn't mean you own the truth. Silence is the right time to think what's supposed to choose. Just because you know it doesn't mean that you can show it. Nobody told you about the luggage to carry on. Nobody told you when you were young. And as the sun goes down, I hear your favorite song. Nobody told you when you were young. Não posso andar sozinho. São quatro passos pra me levantar. Preciso de você aqui comigo. Sozinho não consigo nem andar. Ao meio-dia não há mais segredos. Pareço até não me lembrar de ti. Vou a dois passos esquecendo os medos. Sem me importar com quem está por vir. À meia-noite tudo é segredo. Mas eu não posso sorrir nem sonhar. O tempo traz de volta os meus temores. Só há três pés para continuar. Minha voz de cabelos brancos, quase sem forças pra sair. Me diz assim, não me deixe. te vejo. Caminhar à margem da humanidade, da casa o que alma que só me destrói. Nossa mente está em outra dimensão, desligada dessa vida cruel, moldada na forja da adaptação, onde cada pessoa interpreta o papel. Tô assustado, fugindo de mim, aceito o passivo que vira seu bem. Defendo a tese que não é sujeito, sinto o tipo que nunca li. Tô assustado, fugindo de mim, aceito o passivo que vira seu bem. Defendo a tese que não é sujeito, sinto o tipo que nunca li. Yeah. Mais ninguém. Foram longas as esperas, mas valeu a pena, porque no final de tudo você estava lá, esperando por mim. Hora zero, inícios e fins, encontros reais, expectativas demais. O tempo parou, o sonho acabou, virou realidade, foi amor de verdade. Hora zero, hora certa, você voltou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O tempo ficou tão curto que nem apareceu mais ninguém. Foram longas as esperas, mas valeu a pena, porque no final de tudo você estava lá, esperando por mim. Hora zero, inícios e fins, encontros reais, expectativas demais. O tempo parou, o sonho acabou, virou realidade, foi amor de verdade. Hora zero, hora certa, você voltou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hora certa, você voltou. pela sinceridade. Segue em frente. Este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não se apoquentem, porque semana que vem tem mais novidades para vocês. E eu gostaria de deixar um recadinho aqui. Voltando a falar do segundo prêmio Balbúrdia do Rock Independente, eu gostaria de informar que eu, Patrícia Schack, aqui, também estou concorrendo, sou uma das finalistas, em duas categorias. Categoria de lançamento Rock Hardcore Rock e na categoria de Banda do Ano. Peço gentilmente o voto de vocês na minha pessoa aqui, que tanto vos agrada, que tanto traz música boa para vocês. Então colaborem com a moça aqui e votem em Patrícia Schack nas duas categorias citadas no segundo prêmio Balbúrdia do Rock Independente. E agora fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. PDV. Pensamento, desejo e vontade. Ligado à tecnologia mental, o PDV é capaz de produzir muitos fenômenos como a materialização de objetivos. Existe uma fórmula criada pela treinadora mental brasileira Elaine Ourives que explica de forma bem clara tudo isso e que está ligada diretamente com as pesquisas de Dáquila. É a seguinte: PSPI mais E ao quadrado vezes FV. Significa palavra, sentimento, imagem, pensamento, mais emoção ao quadrado vezes força vibracional, igual a materialização. Trata-se de um código vibracional eletromagnético no universo. Quando aplicado de forma correta, pode fazer verdadeiros milagres. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.